ensina-nos o teu amor, Senhor. Ensina-nos o teu amor, ensina-nos o teu amor, ensina-nos o teu amor, Senhor. Ensina-nos o teu amor, se entrega, o teu amor que perdoa, o teu amor se rende, o teu amor, Senhor. Ensina-nos o teu amor que intercede, ensina-nos o teu amor que põe os outros acima de si. Ensina-nos, ensina-nos, ensina-nos o teu amor puro, ensina-nos o teu amor, ensina-nos o teu amor puro, puro, puro, ensina-nos o teu amor. Ensina-nos o teu amor, ensina-nos o teu amor, Senhor. Ensina-nos o teu amor, ensina-nos o teu amor, ensina-nos o teu amor. Ser canal.